eu acho que é a hora do conselho. As pessoas que pedem ajuda, né, que pedem uma orientação pelo programa... É um apoio, vamos... um apoio emocional, moral, né? E é emocional, muito importante. Né? Moral e emocional, o apoio que nós vamos dar à nossa ouvinte. Alô, quem está na linha? Boa noite, Marcola. Aqui é a Vanília. Eu sei que você vai confundir meu nome assim... É, porque a minha mãe comprou um pote de sorvete quando eu tava grávida de mim, achou um nome bonito, ela não sabia que era baunilha, né? E acabou me registrando desse jeito. Assim, eu queria muito a sua ajuda essa semana, porque o meu namorado, ele não tem dado muita atenção pra mim. Ele não tem comparecido, pra falar a verdade. Já tem quase 3 meses que ele não me procura. Assim, pra você entender um pouco, eu sou uma mulher com muito amor, muito fogo. É, tenho apenas 23 anos, né? 1,55m, 89kg. É muito amor pra dar. Mas ele não comparece, vive fugindo de mim, me evitando. Sempre encontro ele no barzinho com os amigos e ele prefere os amigos do que a mim. Bom, o que, que eu faço nesse caso, Marcola? Um beijo da Vanília. Olha, Vanília, eu vou te falar, hein, cara, que coisa difícil, né? Parece que ele tem energia pros seus amigos, mas não tem energia pra você, não é? Por isso, você tem que fazer algo diferente, você tem que dar uma energia a mais pro seu namorado. Experimenta um fio terra. Acho que resolve.